dia a todas e todos. Respeitando a ordem alfabética, A vem antes do O. Então, normalmente as pessoas dizem bom dia a todos e todas. Então, eu faço questão de dizer todas e todos. Muito obrigada, Margarida, por essa vastíssima apresentação. Espero que essa apresentação não desmereça a apresentação que vou fazê-los a seguir. Quando me foi convidado para falar da igualdade de género para um desenvolvimento sustentável na zona periurbana de Luanda, eu comecei com uma luta terrível mental de descobrir sobre que áreas eu iria falar. Porque, na verdade, não sei se existe alguma área em Luanda que pode sair fora da classificação de área periurbana. Mas então, o que é isso de área periurbana? Nós, às vezes, ficamos muito pelas palavras e deixamos o seu significado de fora. O que é que se entende por área periurbana? Área periurbana é uma área intermédia entre a área urbana e a área rural. Mas essa intermediação não é apenas física, não é apenas geográfica. Essa intermediação se estende para os serviços sociais, para a questão económica e também infraestrutural, para a forma de vivência das pessoas, para o tipo de comércio e atividade que é desenvolvida e também atividade económica para a sustentação de todas as famílias. Então, de uma maneira geral, e isso é muito difuso, há uma linha muito tênue que impede efetivamente essa divisão de demarcação de uma zona periurbana em Luanda. Então eu vou falar amplamente sobre Luanda. Não sei se com justiça para quem vive no Talatona ou se com injustiça para quem vive, por exemplo, no bairro dos Ossos, mas eu vou falar da realidade e de como essa igualdade de género pode, de facto, promover um desenvolvimento sustentável em Luanda. Então, falando da nossa cidade, Luanda, não da zona periurbana, não, nós vamos olhar então que características existem na nossa realidade. Hoje muita gente não está aqui presente na sala por um transtorno que alguns conhecem, outros desconhecem. Alguém sabe o que é? A chuva. A chuva afeta de maneira igual as pessoas que estão no Cazenga, no bairro dos Ossos, no Samizanga e as pessoas que estão no Talatona. A chuva afeta de maneira igual? Não. Então, a chuva é um constrangimento muito grande para determinadas pessoas, mas para outras é simplesmente o alívio do calor, não é? Então, uma característica muito grande na nossa cidade é que o impacto das dificuldades sociais é completamente diferente dentre os vários níveis econômicos e sociais da nossa sociedade, dentre as várias classes sociais da nossa sociedade, mas também é completamente diferente na vida de homens e mulheres. Então, a chuva afeta de maneira diferente a mulher do homem. A falta de água afeta de maneira diferente a mulher do homem. A falta de luz afeta de maneira diferente a mulher do homem. A falta de escola, a falta de hospitais, a falta de serviços formais. Tudo isso que são características presentes na área periurbana, se assim quisermos chamar, afeta de maneira diferente ao homem e à mulher. Mas essa diferença, esse impacto diferente, está sedimentado exatamente na diferença de perspectiva de homens e mulheres e na diferença de expectativas sociais que temos para homens e mulheres. Reside basicamente na diferença de género. A ideia que se tem do que são as tarefas de uma mulher, do que são as responsabilidades de uma mulher, do que são o papel da mulher dentro de uma família, não é a mesma da ideia que se tem do que são as tarefas do homem, as responsabilidades do homem e o papel do homem na sociedade. Então, quando não tem água, quem tem que sair para carretar água é a mulher. Precisa de água para lavar, precisa de água para fazer o comer, precisa de água para a higiene pessoal. Então é a mulher que faz isso, em detrimento de muitas outras coisas, inclusive até da sua formação. Então o homem não sente de maneira igual a falta de água e a mulher. Por isso eu disse o impacto é diferente. Quando falta a luz, quem tem que ir ao mercado todos os dias comprar um peixe ou comprar uma carne ou para fazer o comer é a mulher. Então o homem não sente que se tiver luz e tiver uma geleira em casa e poder comprar os alimentos a grosso, vai impedir esse desgaste de tempo para todos os dias fazer as compras para o comer. Então impacta de maneira diferente. Quem administra normalmente os recursos, não tanto os recursos, mas a despesa mensal da família para alimentação e manutenção da casa é a mulher, não é? No final do mês, o homem que tem a função do provedor entrega o dinheiro à mulher e a mulher administra esse dinheiro. Esse dinheiro, a administração desse dinheiro tem um impacto diferente se ela tiver que comprar água, se ela tiver que comprar alimento todos os dias por não ter meio de conservação, se ela tiver que pagar, por exemplo, para ser atendida no hospital. Então, a administração desse dinheiro vai sofrer alterações em função da realidade em que ela se insere. Então, isso também tem um impacto diferente na administração financeira da mulher e do homem. Então, todas essas dificuldades vão fazer um desenho da nossa sociedade, da nossa Luanda e da nossa área periurbana, que são quase todas, vão fazer um desenho que nos põe a questionar, então, que coisas afetam o homem que não afetam a mulher? Que coisas afetam a mulher que não afetam o homem? Então, a primeira lista vai ser muito curta, mas a segunda vai ser extensa. As coisas que afetam a mulher que não afetam o homem, a lista vai ser horrivelmente extensa. Então, eu penso assim, quando vamos falar de igualdade de gênero para um desenvolvimento sustentável, temos que falar basicamente de educação. Como vamos educar? Porque desenvolvimento sustentável é garantir uma coisa hoje para as gerações futuras, para que no futuro esse desenvolvimento conseguido hoje, esse benefício conseguido hoje, pode também ser usado para as gerações futuras. Então, para falarmos de uma igualdade de gênero e um desenvolvimento sustentável, temos que falar da educação. Como nós vamos educar os nossos filhos e as nossas filhas para essa igualdade de gênero, para que de facto a igualdade de gênero seja efetiva? Quando nós tivermos a oportunidade de meter um filho na escola, vamos optar por meter um filho homem ou uma filha? Se nós só temos dinheiro para comprar uma vaga, quem nós vamos beneficiar? Normalmente as famílias beneficiam quem? O rapaz, porque o rapaz tem que se formar, tem que ter uma profissão para sustentar a sua família. A mulher não, a mulher basta ser doméstica, basta aprender. Então a capacidade de explorar os seus recursos ao máximo está reduzida pelas oportunidades que o próprio contexto lhe oferece. Então, quando ela é limitada a princípio, por exemplo, à oportunidade, à igualdade de oportunidade para disputar uma vaga na escola, e quando essa disputa é interna, dentro da própria família, só tem recurso para uma vaga, quem vai ser beneficiado? Então, quando a mulher já lhe é limitada à partida na família, as possibilidades dela de contribuir para um desenvolvimento sustentável é limitado a partir do momento que a sua igualdade de oportunidade é limitada. Então, educar de maneira integral homens e mulheres, e quando eu falo de maneira integral é ensinar os dois a cozinhar, ensinar os dois a lavar, ensinar os dois a trocar uma lâmpada, ensinar os dois a pregar um prego. Então, quando nós não discriminamos a educação, o processo de educação do homem e da mulher, quando nós não acreditamos que as mulheres devem ser treinadas para as tarefas domésticas, para o cuidado dos filhos e para a administração da renda familiar, e os homens devem ser treinados para enfrentar os perigos da rua, para trabalhar, para conquistarem um bom emprego e poderem construir uma casa e sustentar a sua família e ter um emprego e tudo o resto, nós vamos estar a limar as arestas para permitir igualdade de oportunidades para homens e mulheres. E é essa igualdade de oportunidade para homem e mulher que vai transformar a vida periurbana. Mas transformar como? Se eu hoje tenho que atrasar, se eu me é permitido uma tolerância no serviço de 15 minutos e todos os dias que falta água eu atraso 30 minutos, isso vai ser penalizado na minha avaliação de desempenho. A Delma todos os dias atrasa 30 minutos, quando a prerrogativa, quando a tolerância são de 15 minutos. Mas eu atraso por quê? Porque vou acarretar água. Se em vez de eu ir acarretar água sozinha, eu for acarretar água com o meu marido, talvez esse atraso reduza de 30 para 15 minutos. E então aí a minha avaliação na minha instituição laboral vai ser diferenciada. Quando eu, por falta de poder ir à escola, tiver que desenvolver uma atividade comercial no mercado informal para contribuir para o sustento da minha família, eu estou em desvantagem em relação ao meu marido. Por quê? Porque quando chegar a fim de 30 anos de trabalho, ou depois de atingir os 65 anos, meu marido vai ter direito a uma aposentadoria. Eu tenho direito à aposentadoria se trabalhei durante toda a minha vida no mercado informal? Ainda não. Espero que essa realidade mude para breve, não é? Mas ainda não. Então isso também vai afetar de maneira diferente a perspectiva da mulher e do homem. Então a igualdade de género vai ter um impacto muito grande na vida da mulher e do homem, em qualquer contexto, se o homem e a mulher forem educados de maneira diferente. Então, olhando para a questão de saneamento básico, olhando para a questão de falta de escola, olhando para a questão de insuficiência hospitalar, de insuficiência de centros médicos, tudo isso, quando nós vamos no terreno, às vezes as pessoas, quando eu falo assim no terreno, eu gosto do facto de ter aqui gente do Kazenga, do Samizanga, porque eles entendem à miúda o que eu estou aqui a falar, eles vivem essa realidade todos os dias. E eu convido as pessoas que nem sempre têm contato com essa realidade para tirarem um dia, para visitarem essas realidades. Porque é de facto constrangedor a forma de vivência nessas comunidades. A qualidade de água que é consumida, as filas horríveis que se aguentam no hospital, as mulheres que ficam no hospital, por exemplo, de manhã até às 16 horas para ser atendida e verem os seus filhos morrer nos braços porque não foram atendidos. Sentem de maneira diferente a perda desse filho, do que o marido, que foi em casa porque não é só uma febre, a minha mulher vai levar ao hospital. Então, sentem de maneira diferente a qualidade de serviços de saúde oferecidos, sentem de maneira diferente as deficiências sociais e sentem de maneira diferente o tratamento que recebem por pertencerem a determinado estrato social. Mesmo nos hospitais públicos, quando você aparece com um chinelo, uma roupa humilde, és diferentemente tratada se você aparecer com um salto alto, com os lábios pintados, com uma carteira pendurada. Então, até essa questão de tratamento diferenciado nas instituições afeta de maneira diferente homens e mulheres, porque mais vezes as mulheres estão expostas a esse tipo de tratamento, porque são elas que ocorrem os serviços de saúde, são elas que vão às reuniões da escola dos filhos, são elas que vão acarretar a água, são elas que fazem todos esses serviços dinâmicos e domésticos que garantem a manutenção da família, porque o homem está abstrato, está fora dessas funções. Então também a vida no contexto periurbano afeta de maneira diferente, completamente diferente, homens e mulheres por causa desses aspectos. Mas então, o que fazer, né? O que fazer? O que seria diferente se houvesse maior igualdade de género? Que tipo de situações podiam ser minimizadas no aspecto ou no espaço periurbano ou na nossa cidade se houvesse, de facto, maior igualdade de género? Que impactos positivos isso teria na vida das nossas famílias? Se tivesse uma maior igualdade entre homens e mulheres, as principais coisas que seriam diferentes seria que o número de mão de obra qualificada, que hoje é um abstrato, por exemplo, de por cada 1000 pessoas, 4.490 são homens, não é? E apenas 2.461 são mulheres. Este número sofreria uma alteração drástica, porque homens e mulheres estariam no mercado informal ao mesmo nível, ou talvez as mulheres em maior número, porque são a maioria da população. O que, por exemplo, alteraria nos cargos parlamentares? que hoje, não sei se isso é real ainda, né? As mulheres representam apenas 31%. Estes cargos parlamentares, para além de terem a componente de 50%, como recomenda a CEDAW, talvez as mulheres seriam 54%, como os dados preliminares do censo indicam, que as mulheres são 54% da população em Angola. E isso também implicaria em todas as outras esferas, né, da vida pública. Mas em termos de políticas, como isso impactaria? O que, que seria diferente? Essa igualdade de género ia garantir que a mulher tivesse igual acesso à educação desde a tenra idade. Se nós olharmos para as estatísticas, no ensino de base, apenas das crianças de 6 a 11 anos, apenas 39% das meninas frequentam a escola, contra 71% dos rapazes na mesma idade. Então, de todos os rapazes, dos 6 aos 11 anos, 71% vão à escola. De todas as raparigas, dos 6 aos 11 anos, apenas 39% vão à escola. Então, esta informação estatística também sofreria alteração. Se olharmos mais adiante, íamos dizer assim, é verificado nos últimos anos em Angola, em Luanda principalmente, um desenvolvimento econômico bastante grande. Mas o que, que significa desenvolvimento econômico? Melhores salários, maiores infraestruturas e tudo o resto. Mas não é verificado ao mesmo tempo desenvolvimento humano. Se nós olharmos para as estatísticas da avaliação das metas do milênio, vamos ver que em termos de qualificação, Angola se encontra em 157, em termos de posição, do número de países, para a questão do desenvolvimento humano. E para a questão do desenvolvimento per capita, na 107 posição. Isso quer dizer que nós estamos, em termos de desenvolvimento humano, 50 lugares em atraso em termos do nosso desenvolvimento econômico. E isso afeta principalmente a vida nas áreas periurbanas, exatamente por causa da falta de serviços. Porque o desenvolvimento econômico vai beneficiar os homens. São os homens que estão nas petrolíferas, são os homens que estão nas grandes construtoras, são os homens que estão no parlamento, são os homens que estão nos ministérios. O desenvolvimento humano, que implica saúde, que implica escolaridade, que implica saneamento básico, afeta diretamente quem? As mulheres. E é este tipo de serviços que não está a evoluir em Angola. Então, se houvesse também maior igualdade de género, nós íamos ver que as regalias sociais aos funcionários do mercado informal iriam ser formalizadas. Por quê? Porque iam perceber que, de facto, não existe como cooptar toda a força de trabalho para os mercados formais. É praticamente impossível, no nosso contexto, se criar emprego para toda a gente neste momento. As pessoas que mais estão no desemprego são as mulheres. As mulheres que têm renda e que contribuem para a sua família, maioritariamente, são no mercado informal. E é aí, no mercado informal, onde elas se subplantam aos homens, porque elas se refletem em 59% da força econômica ativa do nosso país. Então, se houvesse maior igualdade, havia-se necessidade, havia-se estratégia, havia-se política, desenvolveriam-se programas para formalizar a atividade econômica privilegiada pelas mulheres. Que não é uma questão de opção natural. Não existe essa coisa de opção natural. É uma opção social que lhes é imposta. Se não for à escola, não tem como ir para o mercado formal de trabalho. Então, vai fazer uma atividade econômica informal porque precisa de contribuir para o sustento da sua família. É uma imposição social que aposta às mulheres. Ia-se reconhecer e se valorizar mais a área da saúde e da educação. Quem é o ministro, quem é o deputado, quem é o engenheiro de químico, engenheiro de petróleo que não precisa de médico? Quem é o engenheiro, ministro, deputado que não precisa de um professor, que nunca precisou de um professor? Por que essas áreas são marginalizadas? porque no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação ainda o maior grosso de funcionários são mulheres. E quando vamos subindo, né, nessa pirâmide, quando passamos as catalogadoras, as enfermeiras, as assistentes e tudo o resto, são maioritariamente mulheres. Mas quando chegamos aos médicos, já encontramos muitos homens lá. Exatamente na educação, quando vamos para o ensino primário, ensino secundário, ensino médio, encontramos muitas mulheres lá a trabalhar. Mas quando vamos para as universidades, encontramos mais professores homens. Então, quanto mais alta for a pirâmide, menos mulheres existem lá. Então, este quadro também seria diferenciado se houvesse maior igualdade de género. Um outro aspecto que seria diferenciado ia ser consenso nacional. Se houvesse maior igualdade de género, iria-se perceber que as desigualdades de género criam marginalização da mulher, e isso é uma injustiça social. E essa injustiça social de marginalização da mulher é um travão grave para o desenvolvimento. Por quê? Porque se eu tenho 100 trabalhadores e só uso plenamente 40 deles, no caso os homens, eu deixo a maior parte da força de trabalho fora desse processo de desenvolvimento. E se eu deixo a maior parte dessa força de trabalho fora do processo de desenvolvimento, eu corro dois riscos. Um, dessa parte excluída se sentir desvalorizada, e o segundo, da força de trabalho utilizada se sentir explorada. Então, há essa desigualdade. Os homens são explorados à exaustão, quer nos locais de trabalho, quer nas famílias, porque os homens podem trabalhar até mais tarde, podem fazer horas extras, porque não têm que ir em casa cuidar dos filhos, não têm que ver a mulher. Então, os homens são até a extensão, ao máximo, explorados no local de trabalho. E são também, sofrem essa pressão social na família, porque tem que pagar todas as contas, tem que estar pronto para qualquer eventualidade. Então, é uma pressão social muito grande, porque ele tem que pagar a renda da casa, tem que meter comida, tem que pagar a escola das crianças, tem que fazer tudo. Então, também entra a exaustão. Essa exaustão causa também muitos outros problemas, e eu não vou entrar em pormenor, porque sei que alguém vai falar da lei da violência doméstica. Então, essa desigualdade também proporciona aquela desigualdade de poder, que a nossa querida Teresa falou muito bem na introdução, e essa desigualdade de poder, por questão de violência, é uma questão também de relação de poder, vai criar violência dentro das famílias. E então, para terminar, eu vou dizer assim: quando nós procuramos igualdade de género, nós não estamos a procurar valorizar a mulher ou desvalorizar o homem. Falar de igualdade de género mexe com privilégios que uma das classes tem, e são os privilégios que os homens têm. Então, há uma resistência muito grande de falar de igualdade e promover igualdade de género, não apenas em contextos específicos como o período urbano ou não, mas em todos os contextos, porque os homens têm privilégios pelas funções que ocupam. E quando os homens, por exemplo, uma coisa que eu toco muito, no final do mês pegam parte do seu salário e entregam à mulher para administrar, estão a pagar serviços também, estão a pagar casa arrumada, casa limpa, filhos educados, comida na mesa, mulher disponível na cama. E então todas essas questões são cada vez mais agravadas, quando procuramos promover igualdade de género das mulheres, porque os homens sentem que esses privilégios que eu citei, porque são privilégios, serão perdidos. Então, já vai poder negociar com a sua mulher o que quer, o que não quer, já vai poder comparticipar na limpeza da casa, porque não é função de um e de outro, é responsabilidade dos dois. Então, tudo isso são contextos que a área periurbana vive, por causa da fraca presença das estruturas do Estado, por causa da fraca presença de serviço, por causa da ausência de saneamento básico, por causa da ausência de escola, de serviços hospitalares, que, volto a repetir, afetam grandemente a mulher e não tanto o homem. Muito obrigada.